Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. It's an important and popular fact that things are not always what they seem. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was the most intelligent species occupying the planet, instead of the third most intelligent. The second most intelligent creatures were, of course, dolphins, who, curiously enough, had long known of the impending destruction of the planet Earth. They had made many attempts to alert mankind to the danger, but most of their communications were misinterpreted as amusing attempts to punch footballs or whistle for tidbits. So they eventually decided they would leave Earth by their own means. The last ever dolphin message was misinterpreted as a surprisingly sophisticated attempt to do a double backward somersault through a hoop while whistling the Star Spangled Banner. But in fact, the message was this: so long, and thanks for all the fish. Bom dia, Nerdópolis! Está começando mais um Nerdópolis Cast! Eu sou Marcos, o gênio do mal. Tenho duas cabeças, Herto Magari. Ah, a vida. Você pode odiá-la ou ignorar, mas é impossível gostar dela. Eduardo Coz. Olha só, tem o sétimo livro, cara. Spoiler. Muito bom, porque hoje estamos reunidos de novo para falar de livro. Como se não tivesse uma lista de filmes pra gente ver, né, Magari? A gente de vez em quando lê. Pois é. Isso mesmo. A gente vai falar que o Dudu Costa, esse tempo atrás, fez eu assistir todos os Mad Max. Yes. E aí eu tô profundamente chateado com isso. Por isso que eu fui ler do outro lado. Eu estou no meu modo Marvin, sem fazer isso, imagine. Você pode sair desse modo, cara? Pensei que era permanente. Não posso. Olha aí. De vez em quando. Mas porque tem umas frases bonas. Tô procurando no Google aqui frases dele. Tem várias frases que eu uso de vez em quando, tipo, eu desprezo todos vocês. Que nem sabia que era dele, né? Eu fico com dor de cabeça só de tentar me rebaixar o meu intelecto ao seu nível. Olha aí. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Olha, ouçam o podcast do Doutor Estranho, que o Marcos fala que acha estranho uma galera ri. Nossa, Marcos, você ri lá. Muito boa essa parte, cara. Olha, essa é a primeira vez que alguém faz comentário de um outro podcast na abertura do outro. Porque nós estamos falando hoje de Douglas Adams e o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Restaurante no Fim do Universo. Aê! Demorou, mas acertou. É. Por que? É a primeira vez que eu tô falando isso? É que você falou antes de gravar. E a única também, então. Então, e a única vez que você tá falando isso. É, única mesmo. Ah, entendi. Entendi a piada. É, então é isso, né? Já falei mais uma vez falando de livros. Vamos logo com a nossa vírgula sonora e voltamos com o podcast antes que o ouvinte desista, porque o pessoal tem preguiça de ler, e aí quando é podcast de livro, acho que o pessoal fica meio naquela, né? Se eu ouvir, eu vou ter que ler, será? Esse é o podcast número 42? Poderia ser. Eu entendi a referência. Capitão América, né? Nerdópolis Cast. O último podcast nerd. Douglas Adams, um escritor britânico, é isso? Eu pesquisei nada, na verdade. Eu só li o livro. É britânico. É britânico. Que morreu em 2001, se não me engano, aos 49 anos. Isso mesmo. Bem jovem, né? É. Informações que eu vi na Wikipedia. Eu não sei se isso conta pro nosso podcast. Ah, quem nunca, né? Não é? Quem nunca, né? Mas o que importa, na verdade, assim, não é desmerecendo, não. Mas o que importa hoje não é nem o Douglas Adams em si. É o que ele escreveu, que faz total diferença pra nós e pros que são mais nerds que a gente ainda. Que é? Que é o Guia... É porque a gente já falou na abertura, né, Magari? Vamos lá. É o Guia do Mochileiro da Galáxia, a trilogia de 5 livros. Que são 6. Exatamente. Que são 6. Por que são 6? Agora... Saiu um outro depois que ele morreu, um outro cara escreveu. Foi filho dele, se não me engano. Não, é um cara aleatório lá. Mas a família autorizou. É, mas mesmo assim, não foi ele. É, verdade. Dele mesmo foi 5, foram 5. Bom, nós estamos falando então de O Guia do Mochileiro das Galáxias, O Restaurante no Fim do Mundo, A Vida, O Universo e Tudo Mais. Até logo, obrigado pelo peixe e Praticamente Inofensiva. É, hoje nós vamos falar basicamente do O Guia do Mochileiro, né, que é o primeiro, e O Restaurante no Fim do Mundo. Sim. Que a primeira coisa que se destaca no livro, ô Magari, eu até me lembro, eu nunca assisti, sabe, mas de ouvir vocês falar, eu lembro muito do Monty Python. Não sei se tem alguma relação. Monty Python? Mas ele escreveu uns sketches do Monty Sim. Python. Sim. Ah, então ele era um dos roteiristas, algumas sketches dele. Porque o modelo é completamente inocente, né? É a melhor palavra dizendo. É, aquele nome britânico lá que faz piada com inocência e muitas coisas você fala, ué, o que tá acontecendo aqui, mas... Tem por exemplo, começa... Fala, Dudu. Tem muita gente que não entende o humor britânico, cara, que fica meio perdido. Mas com o tempo, assim, você vai pegando as tiradas deles, é meio divertido. Então, aí, o problema é que você vê esse humor na TV, já é um pouco complicado. E num livro é mais difícil ainda, né? Ah, sei lá, eu acho não ter... Achei até normal. Esse livro tem muito nonsense, cara. Você fala, nossa, tem que dar uma história bem grande e de repente fala, e o cachorro comeu tudo. Eu falei, como? Muito louco. Começa, por exemplo, nós estamos então no... Como é que é o nome do personagem, Dudu? Você que leu mais recente? É o Arthur Dente. O Dente, né? Ah, é. O Arthur. Arthur. O que que acontece? É, o Arthur, um belo dia, acorda e descobre que vai ser despejado porque vão destruir a casa dele pra construir uma rodovia. Um desvio, né? Tipo, é um desvio. Tipo aquele episódio do Pica-Pau lá. Exatamente. Igualzinho. Igualzinho. Só que aí a coisa vai muito mais além, porque na verdade o planeta Terra vai ser destruído pra construir um desvio espacial. É, o que falam, o que eu já ouvi falar, é que a história dele é tipo assim, ele começa com uma coisa trivial. Aí ele, tipo, ele afasta a câmera, ele vai afastando e o problema vai ficando tipo global, mostrando que aquele problema que ele tinha antes não é nada comparado a A Terra ser destruída, depois o universo, depois a galáxia. O problema é uma coisa, só a proporção é muito maior, cara. É, porque na verdade o problema é o mesmo, é a casa do Arthur que vai ser destruída, né? Sim. O cara falou, você não foi lá, não avisaram, mas avisaram aonde? Tá no lugar acessível, mas no porão guardado na gaveta, com chave. Como acessível isso? Ele zoa muito com esse negócio de burocracia. Sim, demais. Tipo, ah, tava lá, você que não quis ver, mas pra ir eu tinha que entrar no porão, não sei na onde, a gaveta, fechar a chave, bom, mas tava lá. E até tava em Alfa Centauro as coisas pra gente reivindicar, como você não soube, cara? Tava lá em Alfa Centauro, é lá pertinho, lá, não sei quantos milhões de anos lá. É, tava acessível pra qualquer um na galáxia ver, né? Exatamente. E na verdade, durante esses dois livros, no primeiro até mais que o segundo, né? Ele tem toda essa questão da burocracia. Tem uma classe de seres burocráticos, né? Que depois que o planeta Terra é destruído, eles vão atrás pra tentar resolver de alguma forma. E eles dão de cara com uma sequência de coisas burocráticas que faz eles perderem um certo tempo. Como toda burocracia. Exatamente. Nós temos então um cara de duas cabeças, né? O governador espacial. É presidente da galáxia. Espacial. Presidente da galáxia, que é o presidente da galáxia, não serve pra nada, só serve pra desviar a atenção do que é realmente importante. Exatamente. Outra crítica do caralho, né? É o que o Lula era pra Dilma. Na verdade, é o contrário. Que a Dilma era pro Lula. É o que a Dilma era pro Lula. Entendi muito de política, cara. É, exatamente. Aí o que acontece? E ele brinca porque lá no, na Inglaterra tem, né? Que a rainha mesmo não manda nada naquela bosta. É o primeiro-ministro que manda, né? A rainha. Mas aí o pessoal olha pra rainha e esquece o que o primeiro-ministro tá fazendo, os outros ministros. Quando ela sai pra falar ou dá um tchau, né? É, aí o que acontece? Esse príncipe, esse governante que não serve pra nada, ele saiu do planeta dele pra uma missão que ele esquece. Paciência. Na verdade, ele quis esquecer, né? Senão ele não conseguiria ser o presidente da galáxia. Então ele quis esquecer várias coisas pra poder passar pro teste lá. Exatamente. E o que eu acho mais da hora nesse livro é o motor de improbabilidade infinita. Sensacional, cara. Melhor que eu tivesse usado no universo. Ou seja, quanto mais improvável é de você chegar no lugar, mais fácil você vai chegar com esse motor. Sim. É infinito menos um. É aleatório. Ele aposta na aleatoriedade, igual quando eles são jogados no universo lá, na nave dos Vogons lá, fala. Pô, a probabilidade de uma nave estar passando nesse exato momento é de 1 para 1 gazilhão, né? Só que com o motor acontece, ele vira. aparece a nave. E no livro, no filme, a gente nem tá falando do filme, mas no livro ele, acontecem umas coisas com eles enquanto o motor tá ligado, né? Eles mudam de forma. Ah, eles vão mudando de forma. No filme também, mano. Uhum. Eles viram bonequinho, viram... No livro o mar tá duro e os prédios estão como uma onda, assim. É. Desse livro, ô Magaren, saiu inúmeras, inúmeras referências do mundo nerd, né? Do mundo nerd. Na verdade, por exemplo... eu li há uns 4 anos atrás, eu acho. Uhum. 4 ou 5 anos. E eu vi várias coisas que tá desde o início da, tipo, da internet. Por exemplo, aquele site, o Babelfish, uhum, que era o site de tradutor antes do Google Tradutor, né? É o peixe que eles colocam no ouvido pra poder traduzir automático lá. Sim, as várias raças, né? É. E não, sem contar que, por exemplo, foi instituído, não sei porquê, mas foi instituído o Dia da Toalha, né, Dudu? Sim, sim, ó. Exatamente. O tal do Dia do Orgulho Nerd lá. Exatamente por causa disso. Exatamente, porque dentro do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, um alienígena. Como é que fala? Caroneiro? Caroneiro, né? O Hit Gitcher, que é do título original. Isso. No momento que a Terra vai ser destruída, ele pede. Ele tem um. Eu acho muito foda aquele aparelho. É um anel, é um dedal, né? Que ele aponta pro céu e pega carona com a nave que estiver passando. É muito foda, cara, essa tecnologia. E é com isso que o Arthur foge do planeta Terra pra nave dos Vogons, né? Aí eles falam que você sempre tem que ter uma toalha, porque é muito útil. Isso é uma filosofia do alienígena, né? Sim, mas é do Ford, não. É a Ford mesmo. O livro 1 e 2 falam toalha, mas sempre cita um pouco uma toalha. É bem pouquinho que eles falam, caramba, a toalha é tão importante hoje em dia pra gente, mas no livro não tem tanta importância. Algumas coisas aparecem. Ah, assim, tem uma, né, hora, uma parte ou outra que aparece. Sim, mas é bem raro. Eles usam pra amarrar algumas coisas, pra se pendurar. Outros usavam pra beber, que eu tava com sede, depois tomar o remédio da toalha, essas coisas. Não, ele usa bastante até. E inclusive tem um momento que os alienígenas vogons do mal lá, eles fogem da toalha só por ver a toalha. Eles não sabem que tecnologia é aquela. E aí, como o livro é bem improvável, né? Como tem um motor, ele acaba encontrando uma antiga namoradinha de escola, se não me engano. Não, uma menina que ele estava tentando pegar numa festa e não foi ele que pegou, foi o alien. Foi o alienígena que levou, ela foi abduzida pelo presidente da galáxia. Na verdade, ela que quis ir embora. Ela falou que não tinha emprego. Ela falou que estava aqui sem emprego. A formação dela é muito grande pra fazer alguma coisa aqui, então eu fiquei fora. Exatamente. Mas no filme a cabeça fica um embaixo da outra. No livro dá a entender que é do lado da outra, não é? É, porque no livro, né, no filme, se eu colocasse no lado do outro, acho que ia gastar muito, né, de efeitos. Aí deram um jeito de esconder, depois ele vira um ETzinho pequeno lá, uma parte pequena. Uhum. Mas no livro é um do lado da outra e ele tem 3 braços, se eu não me engano. Exatamente. Agora o ponto alto, quer dizer, antes do ponto alto, né, claro, tem o Marvin, que é tipo a versão do Magaren Android. Eu também achei isso, cara. É muito Magaren aquele robôzinho, cara. Aí o pessoal fala assim, Marvin, vai pegar café. Eu não sou um robô de não sei quantos teras de memória, eu não fui feito. Intelecto superior, tem que abrir porta, cara. Tem que buscar os caras que estão na nave. E fica puto, né? Decepcionado. É. E a descrição dele do livro é muito mais deprimente do que a aparição dele no filme. Bem mais. É, que no filme você tá vendo ele, né? É igual na série antiga que tem, que ele é mais quadrado assim. No livro ele é até bonitinho, no filme mais recente. É bonitão no filme. Mas ainda deprimente, né? Ah, deprimente. É a personalidade a mesma. Ele tem raiva das portas lá que gemem toda vez que você passa por elas. As portas são muito boas. E ela geme de prazer, né? Se sente orgulhosa do que tá fazendo. Vou abrir pra você. Essa até orgulho de abrir e fechar, meu. Acho a coisa melhor do mundo. Ai, meu Deus. Bom, deste livro saiu a máxima do mundo nerd. Se você colocar no Google... a resposta para a vida e o universo e tudo mais, o Google diz para você 42. É verdade. E é nesse livro. O que que acontece? O presidente do mundo, ele quer saber, por alguma razão que agora eu não me lembro, qual que é a resposta para a pergunta fundamental do universo, né? Na verdade, E aí a máquina... Fala. Na verdade, eles têm a resposta, mas não tem a pergunta. do primeiro livro já mostra isso. Depois vamos atrás da pergunta, que é mais, então, mais importante. Só que aí essa máquina passa milhões de anos calculando, né? Qual que seria a resposta Aliás, você comentou da Wikipédia no começo. Uhum. E a Wikipédia nada mais é do que a versão da internet do Guia do Mochileiro das Galáxias. É verdade. Que é um livro que tem a resposta pra tudo. É tipo o Manual do Escoteiro Mirim na Disney. Mas esse livro, na verdade, é gigantesco, cara, né? O livro é gigante, muito grande. Capítulo 1 milhão, não sei o que lá. Foi caramba. É que eu esqueci de falar, né? Porque o guia em si é do caroneiro, né? Sim, é o Guia do Mochileiro. Por isso que o nome é isso. O Guia do Mochileiro da Galáxia é o livro que os caroneiros usam e tem... Sempre que você tem alguma dúvida, você recorre a ele, que ele dá as dicas lá. E o próprio livro, ele... O guia, ele... Você atualiza, né? Os caroneiros atualizam o guia. Não, tem os escritores que atualizam. A Wikipédia. A mesma coisa da Wikipédia. É só cadastrar e fazer. Existe um aplicativo pra celular chamado Guia do Mochileiro, se não me engano. Com certeza deve ter. É. Acho que não ia usar. Mas às vezes não é útil, que tem uma parte que fala que o pessoal foi no lugar e todo mundo morreu, cara. Daí o cara falou, não, o livro tá certo, morreu porque o mundo tá errado. Que livro que tá certo no universo? Fala, Mark. Então, o Coço falou aí que o livro tem um gazilhão de páginas. Legal que a parte referente à Terra é exatamente o título do sexto livro lá, que é praticamente inofensivo. É um trecho, né? É. E foi o Ford que atualizou, se não me engano. É. Não, foi o... É o Ford, isso. Eu sempre confundo os dois. Ele ficou tempão na Terra, então tinha que fazer isso, né? Ele passou mais tempo na Terra zoando do que atualizando o guia. Ah, e tem uma raça alienígena na Terra, né? Que é o que dá o nome a um dos livros também, que são os golfinhos. Não, golfinhos, na verdade, são os... É o primeiro ou o segundo mais inteligente da Terra. Espécie mais inteligente da Terra. Sim, humano é terceiro. Eles não são alienígenas? Não, tanto que eu não sou alienígena, não. E Obrigado pelos Peixes é disso. O livro começa exatamente com essa musiquinha. Solo. Tanto que eles fogem da Terra quando vê que vai explodir o planeta, eles tentam avisar os humanos e caem fora. Deixa sair da Terra. Aí depois descobrem quem é a outra raça mais inteligente que os humanos. É, que isso é o pior. Eu não lembro se é nesse livro ou se é nos outros. O primeiro que tem um rato, né? Então, é o primeiro livro. Tanto que o final do livro é eles querendo o cérebro do Arthur. Ah, que eu li os livros tudo junto de uma vez só. Aí eu acabo misturando tudo. Né? Aí nessa questão aí de descobrir a pergunta fundamental, se você tem a resposta, mas você não tem a pergunta, né? E aí onde entra a Terra? Descobre-se no livro que a Terra era um computador gigante que estava calculando qual que era a pergunta fundamental no qual a resposta era 42. Que era o computador mais potente que existiu. Ela foi feita para descobrir a resposta. E quando ela estava prestes a descobrir, foi quando ela foi destruída. Faltava 5 minutinhos, pelo que eu lembro. Agora, o pior de tudo, assim, que eu acho que o ápice do Inocência e uma das cenas mais legais do livro e do filme também... É a fábrica de construir planetas. É da hora. É o momento mais inocente do livro, assim, que você fala assim, meu, se a galáxia é gigantesca, a fábrica é uma galáxia dentro da galáxia, né? Sim. A minha parte preferida do... Eu acho que você vai perguntar isso mais pra frente, então deixa pra... É melhor. Não, vamos lá, então. Não, tem que fazer o... Tem que fazer o charme, né? Meu amigo Wellington Magari, qual que é a sua parte favorita no Guia do Mochileiro das Galáxias? No primeiro... É a cena da baleia caindo do céu, né? Ela é genial, ela cria, aí ela vai dando nome pra tudo. Fala, poxa, acho que eu vou chamar aqui isso que está balançando o quê? De cauda. Meu Deus, o que está passando? Acho que é o céu. E o que é aquilo que vem chegando? É o chão. Chão, nós vamos ser amigos. Não, eu não tenho um comentário, tipo, você está chegando perto muito rápido, chão. Então, aí antes dela se esborrachar. Vou dar um nome pra isso aqui. O legal é que tem nessa cena tem uma... Tem tipo, eles falam de um carinha que vê essa cena e fala alguma coisa lá que eu esqueci. É ou não, de novo não. É a própria baleia que fala. Não, é a outra. É o vaso, não é? É o vaso de flores. Esse mesmo. Aí é genial que mais pra frente, acho que é no quinto livro, explica esse negócio quem é do vaso. Quem que é o vaso? Porque o vaso falou, oh, não, de novo não. Na verdade o vaso, depois o vaso aparece com outra forma no... praticamente inofensiva, não. No Adeus, então, eu não lembro. porque, como eu falei, eu li tudo junto como um grande livro gigante. É. Não tão gigante, é quando... tem seis livros. É. Tá... é quando eles vão pra pré-história. Porque, na, inclusive, só pra constar, esse episódio da pré-história, Dudu, seria o roteiro que o Douglas Adams escreveu pro Doctor Who. Ele escreveu alguns roteiros pro Doctor escreveu, Who. Escreveu, sim. Pro Monty Python. Ele fez uma outra série, aquela, essa que tá, estreou agora há pouco na Netflix. Que eu assisti, achei bem fraquinho. Assisti os dois episódios e não aguentei assistir o resto. Qual? Que é o Dirk Gently. Que é com o cara que faz o Frodo lá no Senhor dos Anéis. Não conheço essa série. Eu também não. Estreou no fim do ano passado na Netflix. Ah, tá. É A Vida e o Universo e Tudo Mais. Mas, na verdade, seria um roteiro do Doctor Who, né? E aí não foi aceito. E ele transformou no livro. Numa versão do guia. Reciclou isso mesmo. É, lá eles viajam no tempo num sofá. Da hora. É muito bom, cara. É assim, é um nonsense, mas não é um nonsense tipo... Pô, que é mais nonsense, que é mais nonsense que... A gente, apesar que a gente tá falando mais do primeiro livro, que é mais nonsense do que a vaca no segundo livro lá do... Que elas ficam ofendidas se você não quiser comer ela. Essa oferece, né? Essa oferece, é sou gostoso, aqui, sei lá. Olha essa maminha aqui, esse pedaço de chuleta aqui. Como dela, você não vai querer? É, dessa se suicida. Desfeita. É. Inclusive, a gente pode até falar um pouco do segundo, porque, assim, o primeiro é muito foda, o primeiro livro, né? Tem... Ô, Magari, porque, na verdade, a gente fala do Nocense, mas o Nocense do livro tem cada Nocense, não, é tem Nocense. Uma crítica, na verdade, então, né? Então, é Nocense, assim, porque é uma coisa que você nunca imaginaria fazer, mas se você olhar... Ele tem uma crítica, tipo, isso aí é a crítica. Ele, que ele era vegetariano. É. Ele tinha esse defeito. Mas. Então isso é a crítica. Pô, a própria questão de carne. Do... É. Tem uma do parte do... mais. No segundo, no terceiro, sei lá, que ele fala de Deus lá. A crítica à religião, né? A própria que ele fala que Deus do... é. Deus é um cara mimado que é daquele tipo que fica escondido atrás de uma árvore e coloca uma pedra pra você. Se você olhar atrás da pedra. Ele sai pulando. Ah, eu sabia que você ia olhar. É no segundo livro, isso mesmo. Ele. É. O Dudu, tem, inclusive, tem a questão dos ratos, né? Que. Todo mundo usa o rato de laboratório como cobaia. E aí, nesse livro, na verdade, os ratos é que sempre usaram os humanos como cobaia e deixavam-se, né? Sério, eles estavam estudando. Eles estavam estudando os humanos e fingiam que eles eram os cobaias. Mesmo que eles morressem no processo, era isso mesmo. Exato. No restaurante do fim do mundo tem uma questão muito mais foda. Fim do universo. No fim do universo, né? Que é o seguinte: esse restaurante está numa bolha temporal. E pra almoçar nele, ou jantar, sei lá, você só tem que depositar uma moeda. Como o tempo ali passa diferente, sua conta vai ser paga só com os juros dessa uma moeda. É. E literalmente, como ele tá numa bolha temporal, igual eu falei, esse restaurante, ele realmente vai até o fim do universo. Então, você pode jantar, né, igual as vacas se oferecendo para você, mas você pode jantar ou almoçar vendo o fim de tudo. O fim do mundo, o fim da coisa toda, o apocalipse. Não sei se ficou claro. Sim, sim. todo dia o universo acaba naquela parte, eles voltam. E volta, e reseta, né? Volta pro começo. É, o restaurante no fim do universo não é porque ele fica lá no fim do universo. É porque é o tempo que ele tá localizado. A fase temporal é o fim do universo mesmo. Quando o universo vai sumir. E é nesse livro, Magari, que explica porque o Marvin é mal educado, mal humorado. Ele ficou preso, tem um gazilhão de anos. Não sei quantos bilhões, né? Na verdade ele era um robô até bem humorado. Só que ele tem, por ter ficado preso na bolha do tempo, ele ficou milhões e milhões de anos. E acaba que ele tem. Ele é velho. E ficava estacionando o carro lá pro pessoal lá, naves. O que, Dudu? E ele ficava estacionando naves lá nesse tempo, no restaurante. É. Bom, dos dois livros, eu acho a ideia do restaurante no fim do universo foda pra caralho, mas. Muito bom. Eu acho que de todos, assim, a novidade mesmo foi o Guia dos Mochileiros, assim. Porque eu acho é um pouco repetição da não, ideia, então, né? Eu acho que as histórias vai dando uma caída. O primeiro é muito bom, o segundo também. A partir do terceiro, o quarto, o quinto, já começa a ficar... Tem uma outra coisa interessante, tipo conceito de voar, de voo, sim, essas coisas. Você tem que errar o chão. Repetitivo. Você tem que errar, cara, o chão. Se você errar o chão, você voa. Esses conceitos assim, ideia, mas, tirando isso. Então, mas sabe o que acontece, Magalhães? Tem o meu personagem preferido, que eu acho que é o que eu faria. Tudo bem, o meu personagem preferido é o Marvin, você já falou. Sim. Mas tem o outro, que é o alienígena imortal lá, que ele não tem nada pra fazer, ele se dedica a xingar todo mundo do universo em ordem alfabética. É verdade, ele aparece no A Vida do Universo e tudo mais. Ele viaja, ele chega lá no caralho, no sofá, no sofá do Viagem do Tempo, e ele tá lá. Aí, esperando então, pra xingar eles. Qual que é seu nome? Arthur Dente Atá. Aí ele xinga, tchau. Aí ele vai pro próximo ordem alfabético. E é todos os seres do universo, assim, não e é toda só temporal também, não é só uma temporal. É no, de todos os seres do universo, de todas as linhas temporais, de todos. Ele é imortal, né? Ele faz isso desde sempre, na verdade, né? Acho justo. Ó, no final do segundo livro do Restante Vida do Universo, cara, tem eles caem num planeta que não sabem onde é, que estão numa nave cheia de cabeleireiro, essas coisas. E aí a planeta Terra segundo que fizeram, né? Essa parte é muito louca, cara. Daí tem uma população que sobreviveu à queda da nave lá, um monte de idiota, meu. É, falam, que é o que virou a Terra. Aí falam, vamos monetizar uma coisa, daí todas as folhas da árvore vão virar dinheiro. Todo mundo é milionário daí pra comprar amendoim nos 5 bilhões de em árvore. É muito louco essa parte, eu adoro. Tem um lance, eu não sei em qual livro que é, que o pessoal começa a usar a folha como então, dinheiro. É isso que eu tô falando. É isso, falou, é isso, né? Ele chegou na pré-história e ele falou que a gente vai usar de dinheiro. Ah, vamos usar a folha. Só que logo o conceito de dinheiro começa a sair do controle. A inflação fica tão alta que a gente tem que destruir todas as folhas. Comprar uma mora, você tem que pagar um gazilhão de folha. É. E eles começam a tacar fogo na floresta pra ter menos folha. Sim, né? Isso mesmo. Queimar. Mas de louco, esses caras são malucos, cara. Outra crítica do caralho, né? Sim. E o capitão gostava de ficar na banheira tomando banho, é um malucão, cara. Ficou 2 anos, acho, 3 anos tomando banho. É tudo muito exagerado no guia, mas é legal. Agora, o que acontece dessa questão de ir caindo, Magari, é que as novidades estão no primeiro, né? O fato de você errar o chão, a máquina que calcula a resposta, a própria resposta, a Terra ser um computador gigante, os ratos, os golfinhos, depois não tem mais novidade. É, depois eles começam a enrolar, inventar coisa, eles voltam no tempo, o Ford conhece uma menina lá, que depois ele salva ela, eles casam, blá blá blá. Ele conhece o vaso antes de ser vaso, a primeira então, aparição vaso. Do vaso. Ó, no primeiro filme... Ele explica porque o vaso fica dizendo, não, de novo não. É, ó, deixa eu te falar, no primeiro filme tem uma parte que o Arthur Dente dá um comentário, daí o cara fala, daí o universo ouvindo isso aqui lá, e criando guerra no mundo, daí resolvendo, descobrindo que era na Terra, e quando foram invadir a Terra, com todas as galáxias, o cachorro comeu assim. É muito bom, cara. Eu acho que essa parte foi a que mais marcou, Dudu, porque ele sempre comenta dessa parte do cachorro. É, fiquei imaginando um universo gigante, quando você vê, ela é pequenininha, só que é um microcosmos. Da hora. Muito bom. Eu acho que não tem muito mesmo mais o que falar, Magari. Tem alguma coisa que você queira citar sobre os dois filmes, tá? Os dois livros? Eu tenho uma pergunta depois, mas eu quero ver se você tem mais algum comentário a fazer. Não, acho que é isso que a gente falou. O livro tem esse negócio de nonsense, tem várias partes, mas se você parar pra ver, é tudo crítica, é tudo a forma como ele via o mundo, ele exagera, mas é a visão dele, e acaba ficando legal. Essas críticas sociais. Essas críticas, aí realmente tem, Magari, 1 milhão de críticas sociais que você não viu. Ah, sim. Aí você pode achar. Aí tem, mas é legal que cada coisinha dessa tem realmente um porquê. Até nos livros mais fracos, ainda tem uma crítica social. A questão da folha na pré-história, que já é lá no quarto livro, né? Segundo. Segundo? Não. Segundo. É, não é quando eles estão. Não é na Vida do Universo demais, quando eles estão na pré-história? Não. É no segundo. Não. Não. Isso aí é quando conta como da onde surgiu a raça humana. Isso. Não? O pessoal burocrático são os idiotas. Bom, E você, Dudu, tem mais alguma coisa que você queira ressaltar, que você queira pôr pra fora? Cara, só que acabando o segundo livro, daí não encerrou a história. Porque o Ford Prefect tá com o pessoal lá na Quatro Ilhas, todo mundo no planeta com um cara que dá comida pro gato, lá, peixe pro gato, mas essa parte não acabou. Falei, caramba, tem que ver o terceiro livro pra saber o que foi que aconteceu. Acaba tipo, continua, né? É, daí o ator tenta ensinar Gumba, não sei o nome do jogo lá. Tem várias coisas. Ah, ia ser muito bom, cara. Meu amigo Wellington Magari, se o livro se tornou um ícone da cultura pop e cultura nerd, né? Se tudo isso... existe o Dia do Orgulho Nerd é batizado como um dos contextos do livro. Por que que só teve um filme dessa série, Magari? Ah, não sei. Acho que o... bilheteria ruim. O pessoal não nerd não gostou. Não. Até o pessoal nerd é um pessoal chato. É, isso mesmo. Você acha que não sustentou, os nerds não sustentaram a audiência, por assim dizer? Não. Porque mesmo tem sempre aquela história, o livro é melhor. Até concordo que o livro é melhor, mas o filme também era legal, valia a pena. Tipo, tem o seriado lá dos anos 70, 80. É bem legal o seriado, cara. E ele vai até o Guia do Mochito, o restaurante no fim do universo. É. É porque o filme, ele dá imagem pra muitas coisas que a gente às vezes não consegue imaginar com a descrição do Douglas Adams, né? A própria fábrica de planetas mesmo, eu imaginava uma coisa e o filme deu uma extensão muito maior pra fábrica. É, mas pra ser uma fábrica de planetas, você imaginaria que não era uma coisa pequena, né? Com certeza. Sim. Mas a produção do filme conseguiu fazer ela maior do que o que eu esperava, sim, sabe? Sim. E aí no final do Guia do Mochileiro das Galáxias, alguém reconstrói a Terra com os mesmos habitantes, engraçado, né? E aí a vida continua ali e a Terra continua sendo o alvo dos outros vários livros, né? Alguém? Mais alguma coisa? Não? Ó, essa coisa tem um cara que é uma banda, o cara tem que ficar um ano morto lá. Só pode ser engraçado que a música do cara fica muito poeta, explode, a pessoa morre, assim, que é uma coisa animal, assim, caixão gigantesca, e o cara fica não sei quantos quilômetros pra tocar, por causa do show, né? Ficar perto, os caras explodem lá. Eles mesmos, quando vão tocar, não estão no lugar do show, né? É, senão a coisa é muito forte, pode eles matar todo mundo que tá perto, é muito gigante. Né? Qual que é o lance do cara? Você comentou do cara que morreu, né? É esse que ficou preso no negócio, tipo, num esquema de INSS, que ele não consegue receber, e ele ficou aguardando, e aí morreu e continua aguardando, é isso? Esse aí, se eu não me engano, é aquela... Tem uma parte que eles encontram uma nave, né? Que tá todo mundo meio morto. Não, essa é a nave dos malucos que caem na Terra, lá, pré-histórica, né? Não, esse é esse é um maluco, tipo, ele tá no restaurante. E ele tá morto, aí pergunta, mas por que que não enterra, alguma coisa assim? Ele não, ele tá esperando o seguro social. É ele que eu tô falando. Ah, sim. E a nave dele é uma nave preta, assim, que até o botão preto, tá escrito é preto, quando ele acende a luz é preta. Aí não dá pra ver nada dela. Ah, muita coisa bacana. Então eu acho que é isso. A gente, acho que não precisa dar nota, porque... Ou precisa? Considerações finais, nota? Vamos lá então. Só deu minha hora agora. Meu amigo, o quê? Só deu minha hora de gravação. Não tem problema. Mas a gente falou tudo que precisava. Meu amigo Wellington Magaren, de 1 a 5 piadas que só o inglês entende, qual é a sua nota para o Guia do Mochileiro e para o restaurante no fim do mundo separadamente? Fim do universo. Cara, é porque eu... Por que que eu li? Eu li o restaurante no fim do mundo, eu tenho certeza. Você é maluco, cara. Então segue, Magaren. É, então... Eu esqueci o que eu ia falar. Pro primeiro livro, eu acho que eu dou nota 5. Muito bom. É, porque ele é muito bom, ele é... É um livro que te prende, te deixa querendo ler cada vez mais. E é bom que, como a gente comentou quando a gente tava planejando fazer esse podcast aqui, que ele não é um livro grande, ele é um livro de cento e poucas páginas lá, você lê rapidinho. É pequenininho. Então, aí você já pega o próximo, já chega o segundo. Aí o segundo já dá uma pequena caída, mas ainda. Acho que dá pra dar uma nota 5 pra esses dois aí. É a partir do terceiro que a história começa a desandar. Começa a ter muito romance, coisa que eu não gosto de romance. Ah. É que o Douglas é roteirista, né? Ele não se atém muito em detalhe. Ele fala que é a máquina de probabilidade, mas ele não descreve ela. Nem precisa. Não, ele só fala. Ele fala, é a máquina de probabilidade. Ele explica assim, pronto. Ele joga cê... uma probabilidade de você entender. É, ô Magari, mas você acha que você viu, você leu todos eles, né? Sim. Cansa, Magari, uma hora, tanto no sense, porque é muito, né? Num livro só tem muita coisa no sense. É, porque é o que eu falei, esse negócio de no sense, mas é uma coisa que você entende. Mesma coisa que são muito no sense, tipo o método de voar lá, é uma coisa que você vê e fala, caramba, os cara, como o cara pensou nisso? É, então, tem exatamente. Uma parte lá num um dos livros mais pra frente lá, que ele conta uma história do cara que... Como é que é? Ele chega... Ele tá comendo um pacote de bolacha lá. Ele tá numa estação de trem. Aí chega um outro cara na... Senta e pega uma bolacha do pacote e come. Ele olha pro cara com cara de raiva. Como assim esse cara comeu minha bolacha? Ele pega outro pedaço e come. Aí o cara olha pra ele, pega outra bolacha, eles ficam nisso até. Aí o cara levanta e vai embora. Aí ele fala, ah, ganhei a batalha. Quando ele olha pro lado lá, o pacote dele tá lá do lado lá. Ele tava comendo a bolacha do outro. Que bom, cara. É, tem essas coisas que falar que você não tem que ter certeza de nada. Que não é porque você acha uma coisa que o outro tá errado. Uhum. Você consegue. Mesmo no, até no sexto que não é escrito por ele, que é o mais fraquinho assim. Ele já meio se perde, tem a luta dos deuses lá. Mesmo assim, ainda é divertido de ler. Eu não li o sexto, você sabia? Eu li só até o quinto. É que você acha que só tem cinco livros, né? Eu nem acho que eu desconheci. É, nem procurou. Eu ouvi falar uma notícia, mas eu achava que era o filho dele que tinha escrito. Não. O último livro é 2000 e pouco, né, que saiu. Então é bem novo. Muito bom. E aí, meu amigo Eduardo Cosso, de 1 a 5 livros, trilogias de 6 livros, né? Qual é a sua nota para o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Restaurante no Fim do Universo? E fica a mesma pergunta que eu fiz pro Magari. Cansa tanto a inocência, ô Cosso? Vou passar pra essa parte. Ó, não cansa. E eu quero ver coisas mais inocentes ainda, cara. Tem umas partes que explicam o livro, que o livro falou que tinha um lugar que servia, como é? Que dava um jantar aos humanos. Na verdade é pra ser fazer jantar dos humanos. Então, um monte de humanos foi lá e foram comidos, né? Da família deles entrando no processo, daí foram lá, pô, o que aconteceu isso, sei lá, o quê? Falei, não, é porque a frase é mais bonita desse jeito. Então, senão é melhor estar morto. Daí o tribunal considerou que todo mundo tava morto lá e foram comer lanche. Né? Então as coisas meio malucas assim que eu gosto muito, cara. A parte do pessoal que o universo vai atacar a Terra e o cachorro come, porque é microcosmo também, muito louco. Essas, não sei se eu não canso não, cara. E eu quero ver mais, quero ver mais. Tem a parte que... Daí o livro fala... Tantanana, e conta um montão de história que acontece, acho muito legal, cara. Eu me divirto, eu adoro isso aí. Pra nota, eu vou dar 5 pro primeiro filme, primeiro livro. Eu ia dar 4,5 pro segundo, mas vou dar 5 também, que eu gostei muito dele, cara. E eu achei muito divertido, bem inteligente, assim. Deu um impacto legal, assim, só que não teve final, assim. Eu queria um finalzinho. Era 4 mil por causa disso, mas como é legal, eu gostei do texto, assim, então dos 5 também, 5 os dois. Muito bom. Douglas Adams é um tipo de leitura muito fácil, né, Magari? Você começa e vai. Se você não tiver nenhum compromisso, você acaba o primeiro livro em um dia, se deixar. Sim, sim. Porque além de ser fácil de ler e fácil a compreensão, né? Não é um Stephen King ou uma Agatha Christie ou um Tolkien, né? Com certeza. Ele não se detém nas descrições. A nave é branca e pronto. Tipo assim, não tem o acrílico do lado esquerdo que só. É negra, arredondada, acabou. Quando o vento. É, exatamente. A nave é arredondada. A nave tem forma de bola. Acabou. É só isso. Entendeu? Precisa de mais? Uma nave é reluzente e reluz a luz. Esse tipo de coisa. Só. Igual a arma de falar de sinceridade lá, que você dispara a arma e você fala que o que a pessoa acha de você, não é um lance assim? É no primeiro livro. Não? Não? Não? Não lembro. Eu não lembro o primeiro livro, não. A arma de sinceridade, você aponta a arma pro cara. Não, não vi. Aí você... Tem um que parece que uma arma é tão potente a arma, que o pessoal já faz tudo o que eles querem pra não morrer dolorosamente. Isso acho que falou no segundo livro. Bom, enfim, tem todas essas críticas. Realmente aqui nessas histórias tem as críticas, não são invenções ou suposições, não. É um desvio que vai destruir a Terra, quanto todos tantos outros desvios destroem lares, o planeta, né? É os ratos que todo mundo achava que era animais de estimação, e na verdade eles eram os mestres do planeta Terra. No final eles queriam comprar o cérebro do Arthur Dente, só queriam colocar um cérebro de robô só pra ele fazer besteira, assim. Não ter vida mais, cara. Os ratos são malucos. Mas assim. Marcos, essa arma aí é a arma do ponto de vista. A arma do ponto de vista, exatamente. É, não é do primeiro e segundo livro, não. Agora eu não lembro em qual livro ela tá. É no primeiro. Primeiro? É no primeiro mesmo. É que eu não lembro esse nome. É assim, Dudu, se eu tô com ela, eu aponto pra você e disparo, e aí você vai falar o que você acha de mim. É, você vê pelo ponto de vista da pessoa. Isso, tá certo, isso mesmo. Eu jamais apontaria essa arma pra ninguém. Eu também não, eu lembrei agora, é verdade. É. Bom, o livro é excepcional, virou um mito, um símbolo do nerd, né? Como a gente já falou do Dia do Orgulho Nerd, o 40. Pesquisa aí, ouvinte, agora, no Google. A resposta para a vida, o universo e tudo mais, você vê que é o que o Google responde, 42. Da hora. Ou seja, o livro muda, o livro consegue mudar não só a literatura, mas o cinema, a cultura como um todo, né? Então, para os dois primeiros livros, as novidades insanas do primeiro e a ideia do restaurante no fim do universo, eu dou 5 para ambos. Não tem o que tirar, como o Magari falou, depois eles vão caindo. Mas tem momentos dos outros que você ainda fala assim, putz, os caras estão viajando o tempo no sofá, sabe? Isso é da hora. Putz, o imortal tá aparecendo nos cantos pra xingar os caras. Putz, o cara que vem reencarnando e é morto pelo Arthur sempre. Deve ter inspirado aquele filme da o Jacuzzi que falta um tempo, cara. É, o cara, o Magari, que vive reencarnando e morrendo pelas mãos do mesmo cara, né? Sim. Desde a pré-história. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa a comentar desse brilhante livro que você deve correr agora pra livraria mais próxima e comprar? Todos eles? Todos eles, inclusive o sexto que eu vou ler, porque eu não conhecia. Tem que comprar, cara, é muito bom, é um texto também divertido. E quem tá acostumado a ver filme de humor, fazendo inglês assim, vai gostar bastante, não vai estranhar, não. E não é caro, viu? Porque como tem poucas páginas e não tem nenhuma edição de luxo, né? O livro se torna mais barato. Ah, tem livro por R$14,90. Então, claro que tem um livro, tem uma versão do livro que ele é tipo um resumido. É uma versão mais compacta. Resumido. Mais chata. A versão resumida do guia é sacanagem. É horroroso isso. Tem que ter uma versão, Magaren, tipo única, né? Com 6 livros numa só. Ah, fizeram isso com o Senhor dos Anéis, ficou porque era pra ler, cara. Tem que estourar todo o livro pra ler. Os Senhor dos Anéis são 3 tijolos, né? Sim. O Guia do Mochileiro você usa ele como marca-página, se você quiser, do Senhor dos Anéis. Nossa, acho que sim. Não é? Isso é inocente também. Então é isso. Então é isso. É isso, não, né, Magari? Dá pra usar o guia como marca-página de outro livro. Com certeza. É. Olha lá, essa versão econômica que eu tô falando. Tá os 5 livros no Submarino por R$40. É, sim. Mas é resumido, cara. Ele é mais. Eles diminuem as letras, diminuem as. Não, as mas não páginas. Não, resumido é outra coisa. Isso aqui é livro de acabamento mais inferior pra ser mais barato. Não é resumida a história, né? Não, o tamanho do livro é menor, a letra é menor, pra caber em livro. Não sei muito. Eita, tem mais um. Acabei de descobrir que tem mais um livro. Como assim, cara? O sexto? Salmão da Dúvida. Mas a gente falou do sexto. Não, esse é o sexto que a gente vem comentando, ué. Não. O sexto é o Tem Outras Coisas. Que é o que eu li. Então esse é o sétimo. Que é o primeiro. Então esse é o sétimo. Ah, você falou o sexto. Ah, tá, que falou o sexto. É. Eu não li esse sétimo. Vou ter que ler. Nossa, nem na Wikipedia achei que tinha o sétimo, só do sexto. Só manda dúvida, colução pós-material previsto do Douglas Adams. É póstuma, viu? O cara publicou lá, mas foi o Douglas Adams que escreveu. Eu acho que esse aí eu tinha ouvido falar nele. É tipo o livro que ele tava escrevendo, não terminou. E alguém finalizou pra ele? Resolveram lançar essas coisas. Olha, então, isso aqui é coleção. É tipo assim, uma anilho do Tolkien lá. Que... É, tipo assim. Ensaios. É, tipo, não faz parte do livro. Não faz parte do Guia do Mochileiro. Sim. Tipo uma coletânea de contos, de livros dele mesmo. Muito bom. É, essas coisas. Eu vou ter que ler esses, né? Pra ver. Sim. Pra conhecer. Mas aqui tá falando que o Salmão da Dúvida tem trechos do que seria um novo guia. Sim, mas é que ele morreu antes, né? Não deu. É, não deu pra fazer. Ah. Será que vale a pena ler? Vale, se você tá lendo. Nem pra curiosidade, é legal, cara. É igual o Contos Inacabados do Tolkien, sabe? Sim. É muito chato. É muito chato, eu tentei ler já. Mas aí tá lá numa puta batalha e acaba o conto. É porque não escreveu mais. Por isso que é Contos Inacabados. Você queria que terminasse. Exatamente, cara. É tipo o mapa do Chaves pra procurar tesouro. Pra procurar, não é pra achar tesouro. Muito bom, meus amigos, então eu acho que é isso. Vamos ali com. Eu adoraria almoçar na história do fim do mundo, né? Eu também, cara. Com 10 centavos lá e comer pra caralho. Eu quero. Universo, que bosta. Ficou até fixo na cabeça, cara. Eu tenho certeza que o livro que eu li era O Restaurante no Fim do Mundo. Você leu outro livro. Ou eu projetei isso, não sei. É, às vezes você pensa que é isso daí e nunca mais se tira na cabeça. É. Então, um grandíssimo abraço no Sense. Não sei como é que funciona isso. E até a próxima. Dêem tchau, Lilica. Um abraço do sovaco aí. Tchau. Abraço do sovaco. Beijo no sovaco. Só que foi no seu. Curiosamente, eu abri o Twitter agora e tem um golfinho. Olha pra você ver. Eu fui pé. Golfinho, é mais do golfinho.